solidão, perdidamente em pensamentos. Quando o carteiro chegou, fiquei emocionado, senti uma onda de calor. Ao receber sua carta, meu coração disparou. Você não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu. Você não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu. Você já sabe que é a dona deste pobre coração, e que muito eu te quero. Você é minha paixão. Contigo, me acordei na solidão, perdidamente em pensamentos. Quando o carteiro chegou, fiquei emocionado, senti uma onda de calor. Ao receber sua carta, meu coração disparou. Você não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu. Você see.